enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal. Programa Quartas e Tensões, o encontro real com seus amigos imaginários, aqui na Rádio Web do Ilê Mulher. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental do GHC Grupo Hospitalar Conceição e do Centro de Convivência do Ilê Mulher, e traz a ouvinte informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Agora sim eu vou me apresentar. Marlon Farias, conhecido como Trovador Galdério. Agora eu vou passar a bola para os meus queridos colegas na minha direita, o nosso amigo aqui. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a Silvia, do consultório de rua. Uma alegria mais uma vez estar aqui no Ilê. Boa tarde, eu sou a Cris, também do consultório na rua. É um prazer estar aqui novamente compartilhando com o pessoal do Ilê. Boa tarde, eu sou o Rômulo e eu sou aluno da aula de rádio. Boa tarde, me chamo Klaus. Estamos aqui na Rádio Ilê Mulher. Meu nome é Siriac, do CAPS 3. Boa tarde, meu nome é Marcelino Nobre, da Geração Pou e Associação Construção. Boa tarde, meu nome é André Luiz. E o nosso papo de hoje, nós vamos conversar sobre redução de danos. E vamos começar nosso grande programa com uma música, Legião Urbana. Teatro dos Vampiros. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez é sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos dinheiro, os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás, e a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir, esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia, comparamos nossas vidas. Esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. vamos lá. Tudo bem, eu só quero me divertir. Esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e artilharia. Comparamos nossas vidas e mesmo assim não tenho pena de mim. Começaremos uma conversa. Já ouviram falar de redução de danos? O que entendem por isso? Agora a conversa, o papo é para o coletivo. Redução de danos se trata de um programa muito interessante que a gente tem aqui. Redução de danos é ocupar a nossa mente com coisas positivas, aprendermos um com os outros aqui, nosso relacionamento, a nossa convivência. Isso já é em si uma redução de danos. Klaus. Vocês nunca ouviram falar em redução de danos? Política de redução de danos? Programa de redução de danos? Passo o microfone para ele. Eu sempre penso, quando falo em política de redução de danos, mais no lado ecológico da coisa. Ah, o que, que a gente vai fazer para poluir menos, para matar menos peixes, para fazer isso, coleta de lixo seletiva, essas coisas, né? Eu já penso sempre nisso, né? Reflorestamento ou diminuição da... Então eu vou explicar um pouquinho para a gente poder começar a conversa, né? Não é exatamente isso, né? Fala de redução de danos, mas de redução de danos na vida das pessoas que são usuários de substâncias, né? De qualquer tipo de droga, né? E aí drogas são as substâncias sintéticas, como êxtase, são cocaína, maconha, heroína, álcool, tabaco, né? Tudo isso são drogas, né? Os solventes, né? Existe uma enormidade de drogas, de substâncias que as pessoas utilizam, lícitas ou ilícitas, né? Para se sentirem melhor, para se divertirem, né? Ou para amenizar sentimentos e emoções desconfortáveis. E as pessoas usam muitas drogas, né? Ao longo da história da humanidade, o ser humano sempre utilizou drogas, né? E dos mais diversos tipos, lícitas ou ilícitas. Então, a redução de danos, ela já foi uma política aqui no Brasil, né? Que tinha pessoas que trabalhavam como redutores de dano, que é uma ideia, hoje é uma ideia, né? Que serve para auxiliar as pessoas que fazem uso de substâncias, né, a reduzir, diminuir o dano que essas substâncias possam causar na sua vida, no seu corpo, na sua mente, né, serve para auxiliar as pessoas a prevenirem doenças, né, a infecção com doenças, especialmente as doenças sexualmente transmissíveis, né, mas outros tipos de doença também. Aqui no Ilê Mulher, aqui também tem, a gente trabalha com redução de danos, e o próprio Ilê Mulher é uma redução de danos. Porque o momento que tu tá aqui dentro, tá fazendo arte, tá praticando capoeira, tá fazendo música, tá fazendo teatro, tá assistindo televisão ali, é uma redução de danos também. Então o próprio mulher, ele é mulher também, é uma redução de danos. Mas que danos tu tá reduzindo? Tu não tá na rua. Tava ocupando uma mente. Uma tarde no Ilê é uma tarde a menos no bar do Jorge e no tio Papinha, entendeu? E é importante lembrar também, depois a gente vai falar um pouquinho do histórico, assim, mas é legal pensar nessa perspectiva da redução de danos, isso não só na área da saúde, né, mas que atravessa a assistência social, atravessa a área da cultura, né, tudo que a gente possa fazer de atividades que possa promover, né, redução de danos nos mais diversos níveis da nossa vida, como o Marlon falou. Eu acho que está traduzindo esse tipo de trabalho. E agora a gente trouxe um pouquinho do histórico, não sei se a gente pode ler um pouco. A redução de danos caracteriza-se como uma abordagem ao fenômeno das drogas, que visa minimizar danos sociais e à saúde, associados ao uso de substâncias psicoativas. O início destas intervenções foi marcado por ações do campo da saúde, que hoje tem se ampliado da esfera do direito à saúde para a ODE, do direito à cidadania e dos direitos humanos. As práticas de redução de danos buscam a socialização política de usuários de drogas de maneira crítica, no sentido de tornar-se protagonistas, de promoverem ao autocuidado com a saúde e a busca por direitos pela discussão de políticas governamentais e políticas de Estado, numa perspectiva que passa pelo individual e também pelo coletivo. A atuação em redução de danos hoje tem uma perspectiva mais ampla de promoção de direitos individuais e sociais de usuários de drogas. Já estamos falando em autocuidado, autoconhecimento, que tipos de práticas diárias realizamos ou podemos realizar que seriam consideradas como práticas de redução de danos, pode ser atividade física, de lazer e alimentação. Agora a conversa, e antes disso, antes de eu passar a palavra para os meus queridos colegas, eu vou me colocar o seguinte. Quando eu falar em atividade física, pode ser jogar bola, pode ser praticar um esporte, ou correr, ou fazer um exercício, físico, que é muito bom para a mente e para a cabeça, e para a mente e para o corpo. Mas é muito bom, e é bom para se descontrair, mas lazer pode ser no cinema, pode ser no teatro, pode ser ou passear com a namorada, como quiserem aí. Mas eu vou passar para o nosso amigo aqui, que quer falar alguma coisa. Oh, meu nome é Cássio, eu sou do CAPS AD3, e daí tá vendo que só o CAPS não tá me ajudando. Daí eu pedi uma ajuda para minha terapeuta lá, e hoje eu tô 3 anos e poucos no Geração Poa, que daí ocupa a minha mente, não fica a mente vazia para não pensar nessas coisas aí. Aí eu reduzi bastante meus danos, e quando tem alguma fila em algum lugar, vou para tudo quanto é lugar onde é que eles mandam, porque quer ocupar meu tempo. Muito obrigado. Ei, isso fecha com que, como é o teu nome mesmo, o Marcos estava falando de redução de danos, né? O ILE é um espaço de redução de danos, é esse espaço aqui que a gente está fazendo, né? Esse programa Quartas Intenções também é um espaço de redução de danos, né? Onde possibilita a gente reflexão política, né? Histórica, permite que a gente dê um tempo aqui, né, e converse sobre outras coisas, né? E como ele disse, né, um tempo que a gente não está fazendo outras coisas, mas está fazendo coisas interessantes, que ajudam a gente a pensar na vida, pensar no mundo que a gente vive, né, pensar em como a gente vive a vida nesse mundo. Trazer agora para a gente pensar um pouco nisso mesmo, que a redução de danos também está se referindo a essa questão de autoconhecimento, também de autocuidado. E para a gente pensar, a gente está promovendo esse autocuidado e esse autoconhecimento no dia a dia, que tipo de atividade que a gente faz, seja uma caminhada, seja isso uma conversa entre amigos, né, seja tu ouvir uma música, né, assistir uma peça de teatro, que tipo de práticas assim, que a gente faz no dia a dia se a gente está realizando essas atividades. Eu gosto muito de caminhar em praças, em parques, não sei se mais alguém gostaria de falar alguma atividade que realiza assim no dia a dia. E ir no baile de CTG? Não. Bom, uma das coisas que eu gosto, né, que é, seria um lazer para mim, é pescaria. Me sinto bem em... me sentindo ruim, né? Procuro ir para pescar. Como aqui não conheço muitos lugares que dê para pescar, né? Continuo na minha angústia, né? Mas a vontade que eu tenho de pegar umas linhas e pescar é muito bom. É muito bom. Isso é, para mim já é uma... para mim já é uma redução, já não deixa de ser uma redução de danos, né? Pela parte psicológica da gente. Isso aí faz um bem para a gente muito grande. Bom, e para mim, redução de danos, a gente teve um passeio no Sesc, não me lembro o dia, foi dia 15, eu acho, eu não me lembro o dia. E quando a gente estava voltando do passeio, a gente encontrou o professor Carlinhos, que era o que dava aula para nós de redução de danos, né? E daí eu até me lembrei agora o que é redução de danos dele, andou falando também sobre esse negócio lícito e ilícito para gente. Eu não participei muitas aulas dele, né? Mas não tem como eu esquecer o Carlinhos, gente, porque a filha dele me deu um boné, o qual eu me apresento, e até hoje, quando eu tiro, eu me lembro do professor. Então não tem como eu esquecer redução de danos. E falar também que redução de danos que vocês estão falando não é só isso. Eu estou enfrentando uma redução de danos. E qual é o dano? Acúmulo de bolsas. Eu considero isso danos, porque está fazendo mal para a minha saúde, dói meus braços, dói minhas costas. E eu estou enfrentando, né? Agora estou diminuindo. Vamos ver se eu consigo diminuir meus danos. Estou tentando, não vou desistir, né? Meus parabéns, Maria. Meus parabéns, Maria. Isso aí também é um dano à saúde, né? Eu sou professor de karatê. Então eu treino. Mas eu gosto de treinar sozinho. Eu vou para os parques, eu vou para a Praça do Chimarrão. Fico fazendo alongamento, isometria, enfim, aeróbico, faço isso para redução de danos para mim. E, busco, e se alguém quiser uma aula de karatê ou quiser aprender, é só me procurar. É, uns têm o dano, né, na verdade, tem um dano à saúde, né? Quando tu tá usando drogas, tu tá destruindo o teu organismo. É, redução de danos. E tem uns que é danos ao peso, que é o que eu estou tentando voltar a fazer exercícios. Porque eu estou com 67 quilos. E o meu normal seria 50, 52. Estou eliminando a quantidade de frituras. Já faz uns 2 anos que eu estou conseguindo a conter. Mas de vez em quando eu como alguma coisa, algum pastel, com enroladinho. Mas não é com grande quantidade como eu fazia antes. Também uma redução de danos, porque danos à saúde do ser humano. Também é uma das coisas que a gente tem que cuidar bastante. Queria dar um exemplo de redução de danos, os albergues. Porque muitos jovens deixam de ir no albergue para usar droga. E usar droga e bebida alcoólica. E no momento que tu vai no albergue, tu vai entrar numa abordagem, né, como eles falam. Tu vai tomar seu banho, vai jantar, vai botar o pijama, vai dormir numa cama limpa. É uma redução de danos. Então, os albergues também é uma redução de danos. É, tem razão. A outra coisa que... Eu pegando essa... Eu acho que isso é positivo, que não só a questão do albergue, mas essas jantas, essas sopas que o pessoal distribui pela cidade... Isso desafoga o SUS, porque o pessoal está saudável, está bem, né? não, no inverno não tem doença respiratória, essas doenças de inverno, sim, diminui bastante. Antigamente, eu acho que isso tem há anos já, essas comidas, mas isso é positivo. Né? Meu nome é André Luiz, eu penso mais em redução de danos como... No meu lado psicológico, né? Embora agora eu não tenha condição para fazer isso, que é assistir um bom filme, ler um bom livro, ir numa peça de teatro, porque no momento agora eu estou desempregado, mas eu gosto de fazer essas coisas assim. Escutar uma boa música também, uma redução de danos. É, conversar um bom papo com uma pessoa boa, que tem um bom papo, né? Tudo isso aí é uma redução de danos para a mente, para... Você abrir sua mente, pensar mais, não pensar besteira, Isso é uma redução de danos psicológico, né? É isso aí. É, da minha opinião, redução de danos é principalmente ir no Arena do Grêmio e no futebol. ou no Beira Rio. Ou também ou no Parque da Redenção, tomar um mate. E também tocar uns vaneirão. Eu vou passar para nossa amiga ali que quer falar. Tá invertendo. A histórica da política da redução de danos. Atuação em redução de danos hoje tem uma perspectiva mais ampla de promoção de direitos individuais e sociais de usuários de drogas. A sua origem data de 1926, na Inglaterra, com a publicação do relatório Holliston, a partir da qual se indicava a prescrição médica opiáceos para dependentes químicos, de ironia, com forma de prevalecer os benefícios dessa administração frente aos potenciais riscos de síndrome de abstinência. Já a primeira iniciativa comunitária surgiu na Holanda em 1984 como reivindicação dos usuários de droga injetáveis, que preocupados com os elevados índices de hepatite B entre si por conta de um compartilhamento de seringas, distribuições e trocas de agulhas e seringas. No Brasil, a primeira experiência de redução de danos ocorreu em 1989, na cidade de Santos, com a distribuição de seringas esteriais. Entre usuários de drogas injetáveis, com o objetivo de conter a disseminação de HIV, AIDS. E desde então, muitos estados brasileiros têm sido desenvolvidos ações nessa perspectiva, sejam bem instituições públicas ou por organização de sociedade civil, e com apoio, sobretudo, das diretrizes do Ministério da Saúde, por meio dos programas nacionais do DST, AIDS, hepatites virais e saúde mental. As ações também se ampliaram para diferentes drogas e diferentes formas de uso de drogas, saindo do foco dos usuários de droga injetada. Estas ações se mostram bastante responsivas e problemáticas das drogas. A partir do momento que índice de infecção pelo HIV tiveram queda expressiva entre os usuários de drogas injetáveis desde o início das ações de reduções de danos, segundo dados epidemiológicos do Ministério da Saúde. A prevalência do HIV entre usuários de drogas injetáveis era de 28,0% em 1993, chegando a 10,2% no ano de 2003. No Brasil, existe uma portaria número 1028, de 1º de julho de 2005, que determinam as ações que visam a redução de danos sociais e a saúde decorrente do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência. O programa Quartas Intenções participou de um seminário na semana passada sobre reduções de danos e gravou diversas entrevistas com o participante da atividade. Vamos agora ouvir um trecho da entrevista. De dois redutores de danos, Belchior, de Porto Alegre, e Maria Angélica, de São Paulo, que contam um pouquinho de suas experiências sobre essa prática. Áudio de 15 minutos. Cássio, meu nome é Belchior Amaral, eu sou redutor de danos, educador popular, trabalho tanto no campo das políticas de saúde como das políticas de assistência. Tenho uma história de justamente poder ao encontro das pessoas que tu colocaste, né? Das pessoas que vivem em extrema situação de vulnerabilidade, de pobreza, de risco. E a importância do serviço consultório na rua e do serviço CAPS, né? Eles vão justamente nessa ideia de que saúde é um direito de todas as pessoas e dever do Estado. E quando a gente diz que a saúde é um dever é um direito de todos, quer dizer de todos mesmos, né? Não, é verdade. Da pessoa em situação de rua, da pessoa com algum tipo de sofrimento psíquico, com a pessoa que se prostitui, com a pessoa que vende drogas, que consome drogas, né? Então, quando a gente pensa nesse serviço consultório na rua, ele vem justamente nessa composição de política que é poder garantir o direito à saúde independente da sua cor, da sua idade, da sua opção sexual, da sua condição financeira, né? Então, infelizmente, isso poderia estar acontecendo em qualquer espaço de saúde, como uma unidade básica de saúde, né? Só que, infelizmente, a gente tem algumas barreiras das pessoas acessarem esse serviço, principalmente pelo preconceito, como é o preconceito com as pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico, né? Em relação ao manicômio, ele é uma instituição que visava isolar as pessoas diferentes. Ah, sim. E a pretensão de cuidar, na verdade, era uma forma, que a gente entende hoje, de uma forma de maltratar, de tortura, na medida que a gente isola as pessoas da sociedade, é um jeito de torturá-la, né? Porque a pessoa não é só louca, só é louca e é padeira, e gosta de tocar um samba, gosta de cantar, gosta de namorar, né? Então as pessoas, elas não podem ser reduzidas a uma identidade, elas têm que ser entendidas na sua diversidade, na sua diferença, do mesmo jeito, do mesmo jeito em relação ao seu direito, mas também diferente na sua diferença, né? E os CAPs, eles vão nesse encontro de que para poder produzir saúde, o manicômio não serve, pelo contrário, né? Então para produzir saúde são espaços onde possa ter esse trânsito mais da comunidade, do território, né? Mas o que fica isso? Fica um preconceito social sobre a loucura. Então as pessoas acham que ir num serviço de atenção psicossocial é ser louco. E o que quer dizer isso? Que a sociedade não tem conhecimento. Ainda não tem conhecimento. Essa forma de ver a loucura como uma diferença. Então acha que isso é ruim, necessariamente. E isso é difícil, com certeza, né? Mas ruim não é o caso, né? Então fica muito desse preconceito ainda. E experiências como as de vocês, do programa Quartas Intenções, eles são uma iniciativa que a gente super entende importantes para justamente poder falar para a população, uma mídia, que é a rádio, que eu adoro, eu sou ouvinte de rádio, né? Sim. Não tenho TV em casa há mais de 10 anos, então eu sou um ouvinte de rádio. Sim. E é um veículo super importante de comunicação e para poder explicar às pessoas, né, quem são, por que estão lá e como podem ser felizes, como podem ter qualidade de vida, quais são as barreiras. Eu acho que as grandes barreiras, seja para a pessoa que tem um sofrimento psíquico ou seja uma pessoa que esteja fazendo um uso mais problemático de drogas, é o preconceito. É o preconceito pior de todos. Ah, Cássio, eu queria fazer uma pergunta. Tu é redutor de danos dos mais antigos, né, em Porto Sou Alegre. Dos mais antigos, embora nunca tenha atuado como redutor de danos em Porto Alegre. Ah, é? Eu atuei como redutor de danos em Vitória, no Espírito Santo, que é minha cidade natal. E aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Gravataí e Cachoeirinha, né? Então, redutor de danos das antigas e que veio para Porto Alegre, assim, mas nunca atuei como redutor de danos em Porto Alegre especificamente, né? Certo. Então eu queria te perguntar, o que depois de todo esse tempo de experiência, o que é a redução de danos para ti, né? E qual é a importância dela hoje, né? No contexto que a gente está vivendo? A redução de danos, para mim, é uma forma de tratar os desiguais de uma maneira diferente. Então, É o que eu costumo dizer para as pessoas que até eu acompanho, assim, você tem o direito de usar drogas, até tem o direito de usar as drogas, mas como um exercício de cidadania, usar drogas também exige deveres, né? Então, sim, o dever, o direito de usar, mas o dever de cuidar de si. Como é que se equilibra essa balança, né? Ela é muito diferente para cada pessoa, então a redução de danos é um processo de, para mim, autoconhecimento das pessoas em relação, principalmente aquelas pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, as drogas, né? Então, quando tu coloca em questão que ali tem uma pessoa antes da droga, tu tá dizendo que aquela pessoa não é só o usuário de crack, né? Não, a pessoa, como a gente tava dizendo, sim, né? Também faz samba, também gosta de namorar, luta capoeira, sabe tocar um violão, sabe fazer um artesanato, né? Sabe fazer algum tipo de malabarismo. Então, essa ideia da redução de danos, ela abre as múltiplas identidades de uma pessoa que, na verdade, está fazendo ali algum tipo de uso, né? Que pode ser problemático, pode não ser problemático. Então, essa é a ideia de ir construindo junto com a pessoa um cuidado de si, né? A redução de danos como um modo de cuidado de si. Eu sou um exemplo, porque eu sou do caso fundado no lugar onde faz artesanato. Eu faço blocos, todos, faço coisa que fez eu reduzir meus danos. Senão, se eu não tivesse tempo, eu comprei meu tempo e daí eu saio do... Da geração boa, vou pro CAPS. Sim. Ou se não vou pro CAPS, eu vou pra geração, ou se não vou pra feira, porque você tá ocupado pra não. Então tu faz redução de danos o tempo inteiro na tua vida. É bom, quanto mais tempo fazer alguma coisa, melhor. Exatamente, de poder estar com um grupo, fazendo alguma atividade cultural, uma atividade física, uma atividade lúdica. Vou lhe dar até um panfleto que eu tenho de ganhar. Com certeza, Cássio. Certo. Muito obrigada, viu? Tá, Bom, eu que agradeço. Um prazer. Bom então, conversar contigo. Maravilha. Pena que ele tem rapidinho. Ah, mas deixa eu pegar um panfleto aqui do Cássio. E tem que... Meu contato para depois a gente trocar mais por e-mail, né? Maria Angélica, eu sou psicóloga, o Acácio é a nossa reportagem. Maravilha. Então a gente vai pedir que tu te apresente, Maria Angélica. Que tu te apresente, que tu diga um pouquinho o que que tu faz. Meu nome é Cássio. Prazer, Cássio. Vou começar a gravar aqui. Oi, o que que é redução de danos pra você? Nossa, redução de danos pra mim é um monte de coisa. Mas, principalmente, é uma forma de lidar com as diferenças, né? É uma forma de a gente lidar com a problemática voltada pra vulnerabilidade. E de todos os tipos de vulnerabilidade, né? A gente tá falando de pessoas que estão em situação de rua, pessoas que têm transtornos mentais, pessoas que fazem uso de substâncias, né? Não só uso de substâncias que trazem problemas, né? Porque é importante a gente ter muito claro que a redução de danos, ela não fala só de droga, né? Ela fala de qualidade de vida, de como que a gente pode fazer para evitar ter infecções sexualmente transmissíveis, né? E a redução de danos, ela é uma prática, né? Teoricamente, nós temos uma política sobre redução de danos, e essa política, ela é muito pautada nos direitos humanos, principalmente nos direitos das pessoas fazendo uso de substâncias. A redução de danos, ela tem uma atuação sempre muito horizontal, né, de igual para igual. Eu sou psicóloga, né, mas quando a gente vai atuar na área da redução de danos, o objetivo é que a gente trate todo mundo de igual para igual, porque a gente não sabe mais de ninguém, né, do que as próprias pessoas. E para além disso, né, a redução de danos, ela tem como, não é só uma política de saúde, né? A gente pode atuar com redução de danos dentro de equipamentos da assistência social, né, redução de danos com a segurança pública, né? Então é algo muito pautado. Geral, pode fazer redução de danos, é isso mesmo. Como era o trabalho que tu fazia lá em São Paulo? Tu trabalhava diretamente em abordagens fazendo redução de danos. Então, a minha história na redução de danos, ela começa fazendo trabalho em festas, né? Fazendo um infostand com informações sobre o uso de substâncias e também o acompanhamento terapêutico de pessoas que estavam ali sobre algum episódio psicótico por conta da ingestão de alguma substância. E começou assim. Mas hoje eu atuo Na coordenação geral do Centro de Convivência de Lei, né, que é um centro de convivência que existe desde 98. É uma ONG. É uma ONG, atua desde 98. Hoje a gente tem curso sobre redução de danos, a gente tem o trabalho de campo, né, nas cenas de uso aberto em São Paulo. Sim. Tem também o trabalho em contextos de festa, né, e tem a convivência. Né? Então hoje eu atuo mais na coordenação, né, não estou mais tanto no campo. Mas já atuei também na área, né, de política de drogas, quando eu trabalhei no Poder Público, na Secretaria de Direitos Humanos. Mas a minha atuação hoje era muito mais para conseguir provocar o Poder Público a realmente efetivar a redução de danos. Né, então a gente ocupa hoje a vice-presidência do Conselho Municipal de Drogas, então a gente faz todo um trabalho junto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, para tentar garantir o direito das pessoas que estão em alta vulnerabilidade. Certo. Obrigado. Quer perguntar mais alguma coisa, Cássio? Não, mas redução de danos ajuda bastante as pessoas, né? Ajuda. Mas não é todos que vão. Não é pois todos é. Que não se sente... A vontade, né? A vontade. Eu penso que vai ser alguma coisa ruim, mas se não se ajudar, ninguém se ajuda. Né? Você sabe que eu já trabalhei na saúde mental durante uns anos e eu fazia um trabalho de redução de danos com meus pacientes, né? Uhum. Por quê? Porque às vezes você ensinava o paciente qual é o horário melhor para tomar um remédio, sim, que ele vai ficar mais disposto ou menos, ou mais indisposto, sim, né? A importância da alimentação, da digestão de água, sim, de atividade física. Então, isso também é redução de danos, né? Então, a gente está falando ali até do uso de substâncias, de medicamentos controlados. Né? Qual é a maior dificuldade para as práticas de redução de danos? Bom, primeiramente é o proibicionismo. Uhum. Né? As substâncias serem proibidas, isso não significa que as pessoas não usem. Uhum. Né? E usar algo que é proibido coloca as pessoas em muito mais vulnerabilidade, porque aí elas estão cometendo, entre aspas, um crime, né? E ainda por cima se colocando num cenário de muita violência. Uhum. Então o proibicionismo, ele dificulta o trabalho do redutor de danos. E ali, falando mais especificamente da atuação que a gente faz no campo, a gente trabalha com a polícia em volta e a qualquer momento tem bomba, sim, tem conflito, tiro. Né? Tiro. Então, essa é uma das dificuldades. Para além disso, é a dificuldade do reconhecimento do poder público nesse tipo de estratégia. Né? Principalmente a questão de financiamento. Né? Hoje a gente vive na nossa organização com um financiamento internacional, porque no país está muito difícil de conseguir financiamento, né? A gente tem um ou outro edital que a gente pode contar muito com o Ministério da Saúde, Departamento de HIV e hepatites, né? Mas fora isso, a proibição, a violência policial, ela atrapalha muito o nosso trabalho. Certo. E eu vi que vocês, um kitzinho ali que vocês estavam distribuindo para o pessoal, vocês distribuem aquele kit para as pessoas, isso, aquele material, o que vem nele? Aquele kit é o kit Sniff, é um kit para pessoas que fazem uso de cocaína aspirada. Uhum. Então, nesse kit, ele foi construído junto com os usuários, né? Isso é uma grande diferença, né? Uhum. Que a gente faz junto. Uhum. Então, a partir das pessoas que foram frequentando nosso centro de convivência, eles foram explicando que era importante ter um kit de redução de danos para uso de cocaína. Então, hoje, nosso kit ele foi financiado, a primeira vez que nós fizemos foi em 2005, foi financiado pelo Ministério da Saúde, e hoje ele tem uma plataforma de metal, né, que tem um plástico que a pessoa tira quando vai usar, para que não estique em carreira em nenhuma superfície suja, né? Sim. Tem um bloquinho com informações sobre... para a pessoa refletir sobre o uso de drogas, né, para ela fazer a vacinação contra a hepatite. E esse bloquinho, ele é destacável, então você pode dar folhinha para outras pessoas para que não haja compartilhamento de canudo. Porque isso pode ser um fator de infecção para para hepatite. E os outros itens são o lubrificante, o preservativo feminino e o preservativo masculino. Né? E o fato de ter um kit desses não é só para distribuir, mas sim para conversar com o usuário, para que o usuário entenda a importância do autocuidado e principalmente para que ele possa multiplicar para os colegas essa questão do autocuidado. Certo. E é possível fazer essa conversa na cena de uso? Como é que vocês trabalham assim na prática? Hoje em dia, então, na cena de uso de festa, por exemplo, é mais fácil de falar disso, explicar todo o kit. Na cena de uso ali aberta, na região da Cracolândia, a gente tem feito um trabalho que é o seguinte: a gente coloca uma mesa com água, porque é muito difícil acessar água potável, né? Então a gente leva água e aí a gente utiliza as piteiras, né? Os nossos folders, que eles têm vários endereços dos serviços, tanto de assistência social, quanto da defensoria pública, os serviços de saúde, que é importante a pessoa também se empoderar dessas informações para que ela também tenha autonomia de ir buscar. Mas, então, na cena de uso, a gente monta um standzinho, né, para ir conversando com as pessoas. E é uma forma, a gente entendeu esse ano, que é uma forma mais fácil de mais pessoas chegarem e a gente poder conversar. Né? Antes, a gente fazia só um trabalho corpo a corpo, né, dentro da cena de uso, mas a gente conseguia ter abordar menos pessoas. Hoje, com a água presente, ela ajuda muito na nossa abordagem. Tá certo. Muito obrigada, eu, Maria Ângela. Muito boa a tua palestra. Viu? Prazer, viu? Prazer, viu? Bom trabalho. Música católica. O mundo é um moinho. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber ver o rumo irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida, em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada amor tu entrarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. O álcool, ele contribui para a saúde das artérias no ser humano, ele deixa as artérias flexíveis. Não só o álcool, como o resveratrol que tem na uva, né? Mas o álcool, ele, para o cérebro em si, ele é tão nocivo quanto a maconha. E a maconha é proibida e o álcool não, porque faz bem para as artérias. Tipo assim, o cara bebe e aí, vou para casa com o carro. Aí atropela 15 pessoas, 20 no cruzamento. É só uma questão que fica meio... Então, se tu permite uma, tu tem que permitir... É uma coisa meio complicada, tu liberar uma com essa gravidade, com esse... E o álcool gera... A pessoa fica violenta, a pessoa acha que pode bater na outra com um pedaço de ferro, sabe? Ela perde a noção, ela esquece. Às vezes tu encontra um cara desacordado na rua, bebeu demais. O álcool, inclusive, mata. Tipo assim, o cara morreu de coma alcoólico, bebeu demais e morreu. E isso acontece, né? Sim, é verdade. Né? Então, é uma coisa meio... Tipo, uma pode, a outra não pode, isso pode. Mas isso, fica isso, aquele... Né? É que o álcool... Ou tu libera tudo, ou tu proíbe tudo. Eu já sou meio radical. Eu acho que o álcool, ele já é uma coisa muito antiga. Existe todo um sistema, né, de produção na sociedade, de produção, de venda, de comércio. Ele é um sistema que produz dinheiro no capitalismo. Então, eu acho que o álcool nunca vão proibir. E a maconha, as outras drogas, elas são... O tabaco também faz muito mal e é permitido. Né? Tem toda uma discussão para parar, mas faz mal para o corpo, mal físico. Ela também faz mal para o cérebro, só ela não tem nenhum benefício no teu organismo, não tem nenhum, mas ela não é, mas não faz tanto mal para o cérebro quanto o álcool. O álcool faz bem mais mal para a maconha. Independente... Pois é, essa é a discussão da redução de danos, né? Que ela tem uma perspectiva individual, né? Não tem como generalizar porque o álcool faz mais mal do que a maconha para todo mundo, entendeu? A gente pode dizer os dois. Por que a gente fala danos, né? Porque já está dado que substâncias psicoativas, elas produzem dano. Né? Ou físico, ou psicológico, ou mental, elas produzem algum tipo de dano. Agora, o que vai produzir mais dano para mim ou para ti? Né? Depende do tipo, da maneira, de tipo de uso, de como eu me relaciono com a droga, de que outras coisas eu faço na vida, qual é a intensidade do consumo, né? Quanto que eu consigo controlar, maneirar ou não, quanto que eu faço outras coisas de vida. Né? E eu acho que a redução de danos, ela trata disso, assim, né? De poder possibilitar as pessoas fazerem uma reflexão sobre o que elas estão experienciando com o uso de substâncias. Como que é isso para elas, né? Por que que se dá e quais são os danos que estão envolvidos no uso de cada pessoa. E de daí poder prevenir o que é possível prevenir e de reduzir, diminuir o que não dá para prevenir. Então, uma das coisas que eles fazem, né? Essa moça que a gente entrevistou lá em São Paulo, ela trabalha na Cracolândia. Todo mundo já deve ter visto na televisão a Cracolândia lá em São Paulo, né? Eles vão até lá e eles distribuem preservativo, eles distribuem manteiga de cacau, porque as pessoas que usam crack queimam o lábio, então eles dão uma manteiga de cacau com um hidratante, que é a prefeitura do Radar, essa política era do Radar, né? O programa de braços abertos, que fez essa política, né? E eles são uma ONG, na verdade, né? E eles distribuem o canudinho para a pessoa, não é para cheirar a cola, é para... Para botar no negócio do crack, como é que é o nome? Cachimbo? Né? Para também não queimar o lábio e para a pessoa não ficar compartilhando o cachimbo, para não se infectar com algumas doenças, com hepatite. Né? O canudinho para quem usa cocaína, né? Preservativo. E eles entregam também um kit que tem camisinha e que tem um espelhinho para quem usa cheira cocaína e uns canudinhos. Só que naqueles canudinhos tem escrito várias dicas, né? Se a pessoa se atinar de ler na hora, de como ela cuidar da saúde, assim. É bem interessante. Só para pegar o gancho do colega que ele estava falando sobre alcoolismo, né? Redução de danos em relação ao álcool. O maior público, acredito eu que o maior público usuários de álcool. Roberto, você foi conivente. Olha lá. Olha lá, que eu mandei nela a orelha dela. Você foi conivente. Não pode não. Voltando o gancho. Eu vou te acusar. Deixa eu falar, José. Vai lá, mano. Segue. Pode seguir. O maior público, assim, eu acredito eu, que é usuários de bebida alcoólica, é os adolescentes. E aí eu pergunto, aonde é que está a lei que diz, menor de 18 anos não pode beber, não pode vender bebida para menor de 18 anos. Tu vai nessas festas que tem aí, rave, por aí, né, ou em outras festas, o maior público usuários de bebida alcoólica é os adolescentes. E onde é que se aplica essa lei? Onde é que está a lei que se diz que tem lei que proíbe, né? Então, essa é a minha pergunta também que eu faço em relação aos... Normalmente, não é vendido para adolescente, nem criança. Eles compram através das compras dos pais, do supermercado... É. Do que? É, e tem a ver também essa discussão de proibicionismo, ou não? Depois a gente vai falar que também é quem que tá, né? Que grupos que tá favorecendo ou não, né? Que o sistema também quer que favoreça ou não, né? Que nem essa questão de por que que é tão difícil de se falar em descriminalização de drogas no Brasil, assim, por que que a gente tem ainda um congresso tão conservador, né, e as pessoas não querendo conversar sobre isso, porque a gente sabe que tem, né, que grupos que são favorecidos, e as pessoas que são criminalizadas mesmo são, né, as pessoas que moram na periferia, são os jovens negros, né, são as pessoas mais pobres, porque ainda se tem muito, o limite ainda não é muito... entre o que é o usuário e o que é o traficante, né? Quando um policial aborda, quando ele vai a julgamento e tal, o que caracteriza daí esse julgamento, se a pessoa é usuário ou traficante? Eu acho que isso são coisas que tem que se discutir muito, assim, e pensar nessa quantidade absurda, assim, de pessoas que estão presas, né? Que estão dentro do sistema prisional, e tem um percentual bem grande aqui de são pessoas usuários de substâncias, então a gente tem... entra tudo, além do proibicionismo, de descriminalização de drogas, entra essa discussão também de encarceramento em massa, né? A gente começar a pensar que por isso que a gente pode, né, trazer para diminuir, em vez de aumentar presídio, número de vagas, não, por que a gente não pensa, né, em uma política de descriminalizar e tirar um pouco essas pessoas do tráfico, assim, começar a pensar em alguns projetos, assim, para que entre essa outra discussão, e até porque entra nessa linha da redução de danos, que a Maria Angélica estava falando, que uma das coisas que mais dificulta, né, o trabalho de redução de danos é essa questão, porque entra policial no meio, entra... Como é que tu vai trabalhar com uma política, imagina ela lá na Cracolândia, né, ao mesmo tempo tentando fazer um trabalho com o pessoal, distribuindo, né, alguns objetos e tal, porque as pessoas usem menos ou tentam, né, tentem se cuidar mais, e aí entra a polícia, né, e como assim que tu tá, né, distribuindo algum material, tu tá incentivando as pessoas a usar, né, ainda é algo que não se fala, acho que a gente precisa conversar sobre isso. E só para a gente ter dados, assim, de questão penitenciária no Brasil sobre o uso também de substâncias, que é legal a gente colocar. Tipo, o Brasil está em 40º lugar entre os países com a maior população carcerária. 622 mil presos em todo o país. 171 mil pessoas estão presas por tráfico de drogas. 250 mil é o déficit de vagas, né, nesse sistema prisional. 70% das mulheres presas respondem por tráfico de substâncias ilícitas e 28% da população carcerária responde por tráfico de drogas. Também, então, isso é outra, né? Como a gente vê que tem esses atravessamentos, assim, o quanto que tu discutir política de drogas, de descriminalização, né, tá influenciando também nessas pessoas. O que que são esses 70% de mulheres presas respondendo por tráfico de substância, né? Sim. O que é esse tráfico de substância, e muitas, sabe? Muitas vezes, né, nem são elas guardam a droga, né? Nem são elas que traficam, são os companheiros, são os filhos, né? Muitas mulheres, gente que trabalha, assim, muito com essa população, né? Muitas mulheres assumem para proteger, né, os seus filhos, seus maridos, assumem a culpa. E aí os políticos agora, né, na eleição, as pessoas só falam em construir presídio, né? Falar em segurança pública é falar de presídio, é falar na detenção. E ninguém faz uma reflexão séria, né, sobre políticas públicas de emprego, de renda, né, e na descriminalização. Né, porque eu acho que descriminalizar iria desmontar, né, o sistema do tráfico, né? Que é um sistema produtivo também, né, de consumo, é um grande negócio, né, forte, poderoso, porque circula muita grana, né? E aí não se fala nisso, se, né, se parece que o encarceramento, né, só alimenta, né, só alimenta esse sistema, né? E a questão do tráfico de droga é o seguinte: não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos, ele fez uma lei lá que tem as lojas que vendem a droga, né? A pessoa pode comprar a quantidade e aí, com isso, ela diminuiu um pouco os traficantes, né? Tomou um pouco da porcentagem do dinheiro dos traficantes, porque... É, vendendo a droga lá, eles vão estar recolhendo imposto, que vai ir para o Estado, vai gerar emprego. E esse, aqui no Brasil, o dinheiro vai tudo para o traficante. Aí o traficante vai comprar arma, adota criança, e aí vai só gerando a geração de traficante, né? Porque se fosse feito igual lá nos Estados Unidos, eu acho que resolveria uma boa parte, né? Não tudo, mas... resolveria o atravessador, que é o traficante, que é o dono mesmo da droga, né? Acho que gradativamente, né? A gente estava lembrando ali no intervalo, nos Estados Unidos, a época que era proibido o álcool, né? Que aí tinha traficantes, tinha mafiosos que vendiam as drogas por debaixo dos panos. Foi legalizado o álcool, né? E as pessoas... Acabou com a máfia em função do álcool, né? E aí, claro, enfim, né? Se criou máfia hoje em dia lá por causa das outras substâncias, do crack, né? Da cocaína. Esse evento que a gente foi, que foi o encontro macro metropolitano de redução de danos, hoje em dia no Brasil, tô misturando as coisas, vou começar de novo. Misturei os dois assuntos. A gente participou e essas entrevistas foram no encontro macrometropolitano de redução de danos, que tinha pessoas de todo o Rio Grande do Sul, de todo o estado, mas tinha pessoas de fora do Brasil, do Rio Grande do Sul também. Essa moça é lá de São Paulo. E tinha usuários dos serviços, usuários de substância, tinha trabalhadores, tinha simpatizantes da causa, né? É um fórum absolutamente democrático, assim, que está discutindo a ideia de redução de danos, que hoje aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, não é mais uma política. A gente já teve uma política boa, importante, de redução de danos, e que, enfim, aí com a troca de governo, acabou se desfazendo essa política que contratava redução de danos. Agora parece, né, que nesse programa para a população de rua que o município está fazendo, que eles vão... Tem a promessa de contratarem novamente redução de danos. Ainda não aconteceu. A gente está aguardando. Porque redução de danos, ela é uma prática, são práticas como essas que a gente conversava antes, né? De entregar alguns insumos para as pessoas protegerem a sua saúde, mas também é toda uma concepção ideológica de cuidado da vida das pessoas, né? Que aí todos os serviços deveriam ter. A gente, consultório de rua, a gente tenta trabalhar com isso, não é fácil, porque esbarra nos preconceitos da gente. A gente tem muitos preconceitos em relação. Todo mundo tem, até quem usa, né? Tem preconceito em relação à questão do uso de substâncias. Então, a gente tem que estar sempre se questionando, se perguntando sobre o que a gente está fazendo. Mas a gente tenta trabalhar nessa linha, né? De que se as pessoas estão usando drogas, não é a gente dizer para elas que elas param de usar, que elas vão parar de usar, né? E enquanto as pessoas estão utilizando, elas têm que ter saúde, têm direito à saúde, têm direito a serem atendidas. E aí, a gente, consultório de rua, a gente trabalha para facilitar o acesso das pessoas aos serviços de saúde, ao atendimento que elas precisam na hora que elas precisam. Mas todos os outros serviços deveriam trabalhar nessa linha, assim. A gente tem um pouco de dificuldade com isso. A gente tem pessoas que estão na rua, estão usando substâncias, estão usando muito de uma maneira nociva. E aí a gente leva as pessoas para conhecer um serviço, um CAPS, por exemplo, né? Para conhecer, né? Não que ela, para ela ficar, né? Aí chega no CAPS, o CAPS, ao invés de atender, de acolher, de escutar e deixar uma porta aberta para o dia que a pessoa quiser se tratar, né? Ou conseguir se tratar, não, eles encaminham para emergência psiquiátrica. Então, de certa forma, a gente acaba não conseguindo cumprir o que prevê a reforma psiquiátrica, né? Que o Belchior falava com a Cássio, né? Que é o tratamento em liberdade. A gente acaba buscando primeiro, né? Pelo menos eu observo isso, não sei vocês, o que vocês pensam, mas eu tenho a sensação que se encaminha o usuário de substâncias primeiro para a internação psiquiátrica, né? E se a pessoa aceita ir para uma comunidade, se oferece comunidade, que é a pessoa fica lá 9 meses, 1 ano, trancafiada, né? E nem sempre ajuda, não ajuda todo mundo. Tem gente que é ajudada. Tem muita gente que não consegue ficar, mas tem gente que fica. Então, eu acho que nessa área, né, de dependência química, não dá para generalizar nada, porque é tudo muito individual, porque o uso, o sentimento, as sensações, a dependência, né, é muito individual e é diferente para cada pessoa, né? O que serve para um não vai servir necessariamente para outro. Tem gente que nem fica nesses lugares, né? Que já vi gente vindo a pé daí do interior do Rio Grande do Sul, saindo, corrido, fugido dessas comunidades, vem parar aqui em Porto Alegre de novo, quando vê, tá aqui. Convidaram, sabe, as pessoas da casinha, do Pop 2, do Dias da Cruz, todos os lugares onde a gente dorme, para um evento que ia acontecer em Casca, no Passo Fundo. Aí, o que ia acontecer? As pessoas que quisessem ficar internadas, que estivessem buscando uma melhora de vida, né, ficariam lá, e as que não quisessem retornavam. Olha, ela falou assim que foi uns 400 e pouco na internação. E sabe quantos de todos nós que eu sei, mais ou menos assim, os que estavam no ônibus, só uma ficou, que tá até não apareceu ainda, porque os outros voltaram com dor nos pés, mas não aguenta mais de dor, de carona, caminhando, não quiseram. Não quiseram. Aí perguntei para eles por que não, porque lá tem que cumprir regras, e eles não querem cumprir regras, não querem obedecer, né? Eles querem viver um mundo assim. E pegando o gancho dela, como ela estava falando, dessas fazendas, eles não tratam a pessoa, eles não tratam o lado emocional da pessoa, aí eles mandam a pessoa rezar. É, tipo, tem igreja, tem fazendas que era a igreja católica, né, que estava comandando esse projeto aí, é a igreja católica. Então, aí tu tinha que rezar o dia todo, guria. Tinha que ir numa capela rezar. E depois tinha que plantar e fazer outras atividades na área da agricultura. E depois tinha que rezar de novo. E isso aí vai ajudar uma pessoa que quer se libertar da droga? Não vale, não mas, vai ajudar. Mas todos eles, o fundamento é trabalho e oração. É o fundamento deles, né? Poucos desses trabalham com a possibilidade de reorganização subjetiva do sujeito, né? Tem até um colega que veio pra cá, a Maria conhece ele, o Kleber, né? Ele todo dia ele vinha aqui na arte, aqui, fazer arte e imitava o padre. Eu não aguentava mais ele. Ele todo dia imitava o padre. Tá na hora de rezar. Mas uma vez, a gente foi numa comunidade visitar um usuário. Lá no interior, lá de Novo Hamburgo, longe pra caramba. E a gente chegou um dia de tarde, a gente ficou conversando com ele, assim, né? E aí eles batiam sino. Eles batem um sino várias vezes ao dia. E aí todo mundo corre para um galpão e se ajoelha no chão. E as pessoas começam a gritar. E um monitor vai no meio dizendo para eles falarem mais alto. E aí eles começam a gritar, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas gritando, gente, gritando. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que eles acham que Deus é surdo? De igreja? Porque o jeito que as pessoas gritam... Não é normal. Glória a Deus. Eu tava no dia, né? Eu não quis ficar. Eles perguntaram, tu vai ficar na internação? Não, não. Meu caso não é internação, porque eu faço tratamento no CAPS. Mas eu me proponho aí com vocês, né? Aí eu tava uma chuvarada, entramos no ônibus, fomos de noite. Eu, meu Deus, eu nem sei que lugar é esse, todo mundo assistindo nós. Vocês vão pra lá, vão deixar vocês internados, mesmo que vocês não queiram, vocês vão ter que voltar tudo de a pé. E eu já tava apavorada, vou. Chegando no último dia, eu disse, será que eu vou, não vou? Ah, eu vou entrar no ônibus, mas se me deixarem lá, ah, eu não sei o que eu vou fazer pra voltar. No fim foi bom, gente. Olha, eu só não fiquei mesmo por causa que eu tenho CAPS e tenho outras coisas pra cá. Porque eu perguntei lá pra eles, vocês têm atividade de música, essas coisas? Eles falaram, não, a gente tem atividade de academia, eles fazem culto, né, essas coisas. E que nem o Marquito falou, é uma fazenda, né, tipo terapeuta, né, tem lá com plantação, essas coisas. Porque se fosse por, se não, se tivesse, eu teria ficado, porque é um lugar tão lindo, tu sente tão bem. Desde a hora que eu cheguei lá, eu comecei a comer o ouro, mas a gente chegou umas 5 horas. Eu fui parar, era 11 horas de comer. Comida não... não tem... Sério, eu já tava apavorada. Não tem do que reclamar da alimentação, não tem do que reclamar. E tem mais uma coisa, não, uma coisa que eu queria falar. Eles falaram assim pra nós, ó. Quando a gente desceu, eles falaram assim pra nós. Se vocês usam alguma coisa lícita ou ilícita, vocês deixam dentro do ônibus, não levam junto. Tinha gente, o guardinha procurando gente deitada na grama e dele fumaciar, mas falaram que não era pra levar, sabe? Tinha gente fumaciando. Eu quero que ele fumou. Tava apavorada, né? Até que eles foram compreensíveis, eles falaram que vão voltar esse ano pra buscar as pessoas de novo. Estamos esperando, né? É. Ô, Cris. E uma outra coisa da redução de danos, fala, depois eu falo. Uma coisa muito interessante, né? Que eu vim do interior pra cá, né? Aí o negócio de sair da Coraga e tal, fui trabalhar num lugar, trabalhar no outro. Aí o Miguel, um dia, eu era o usuário daqui, né? Um dia eu vou te levar a um lugar muito bom. Eu falei, o que será que lugar muito bom? Tá, vim aqui. Realmente lugar legal, até bem, bem interessante, com as coisas boas aqui. Pá, mas na saída, né? Na saída fomos abordados eu e o Lucas. O Lucas é o argentino, aquele que canta na música. Fomos abordados no posto, ele estava conversando e a menina da igreja, eu não sei que igreja era na época, ela diz assim para mim, vocês que são usuários dessas coisas no demônio, vocês, pelo amor de Deus, vocês têm que urgentemente se internarem. Aí eu fiquei olhando para a mulher e o Lucas, pois é, mas eu bebo, não sei o quê. Pois é, isso é tudo coisa do demônio. Isso é tudo coisa do demônio. Lá vocês vão ficar limpos lá. Será que essa mulher está querendo me levar mesmo para lá? Lucas, eu vou conversar com ela. Eu digo, não, eu também vou conversar com ela. Qual é a intenção dela? O que ela viu em mim? Eu digo, moça, só um pouquinho, moça. O que aconteceu? Você está querendo me levar para lá, mas você não me conhece? Primeira vez que você me vê aqui. Disse, não, a gente sabe que todo mundo que frequenta aqui é usuário. Eu digo, usuário de quê? Drogas? O senhor não usa droga? Sim, uma das drogas que eu uso é fortíssima. Aí ele disse com um tom de deboche pra ela, uma das drogas que eu uso é fortíssima. Pois tá na hora de te internar, pra te livrar de serviço. Chimarrão, dona, até amanhã antes de eu vir pra você. Eu pego aquela erva, dita erva, e água quente, e olha a vontade que tem de ficar em casa tomando chimarrão. A mulher largou do meu pé porque disse que eu tava debochando dela. Ah, mas tem gente que é muito, muito bitolada. Uma vez, meu filho veio correndo em casa. Tinha festa do colégio de Halloween, de Dias das Bruxas, e ele tava fantasiado de vampiro. E os outros meninos estavam tudo fantasiado também, né? Os vizinhos. E aí que eles vão entrando no condomínio e uma vizinha chama eles. Você tira essas coisas imediatamente, fala pro teu pai, pra tua mãe, que não deixar vocês usarem isso, que isso é coisa do diabo. E ele veio apavorado, pequenininho, com os olhão desse tamanho. Mãe, a vizinha disse que isso aqui é coisa do diabo. Não é não, ela que é louca. Ela que é do diabo. Ela que é do diabo. Olha, eu digo uma coisa pra vocês. Se eu tivesse algum vício, alguma coisa, se eu tivesse alguma coisa ruim ali, algum vício, alguma coisa, eles tinham me levado direto ali. Porque eu tive, pra mim sair foi uma briga. Não? Quando levaram? Não chegaram a me levar. Mas aí deu outro dia, eu vim, né? E fui, tipo, eu vou participar da música lá. Cheguei aqui, eu perguntei, tipo, ué, cadê o Lucas? Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Ué, não soube? Levaram. Eu penso que não volta o meia-pé. Pois é, que absurdo. Isso é a lógica que é do manicômio, né? Achar que todo mundo é igual, que todo mundo faz um uso igual e que o tratamento é igual para todo mundo. E que o encarceramento é uma alternativa, que afastar as pessoas da vida do mundo é uma alternativa. E não é, né? A ideia então, deles é levar para o interior. O movimento... Não está nada no meio do mato. Então, esse movimento aí da redução de danos que está se construindo aqui no Rio Grande do Sul e está ficando bem forte, assim, se fortaleceu com esses encontros, com esses eventos, é justamente para discutir essas questões, né? Para discutir sobre a questão da legalização ou não, para discutir a questão do tratamento, da implementação da reforma psiquiátrica, né? Porque hoje, inclusive, se diz que os novos loucos, né? Se antigamente tinha um perfil de pessoas que iam parar no São Pedro, por exemplo, que era um grande manicômio, né? E as pessoas ficavam lá tranquefiadas o resto da vida, né? Hoje em dia, algumas pessoas falam que o novo louco da sociedade é o dependente químico. Então, as pessoas acham que é uma maneira de se tratar e se ver livre das pessoas, manter as pessoas longe, né? E uma outra coisa que eu queria comentar, que curiosa também, é que muitas vezes a gente encontra o rechaço, a dificuldade com o próprio usuário. Né? Até porque já passou por essas comunidades, então eles têm a ideia de que eles estão fazendo uma coisa muito errada, que é uma coisa do diabo, que eles recaem, que eles caem em tentação. Então a gente vai trabalhar com as pessoas, a gente distribui, até que a gente distribui uma piteira também, né? Para as pessoas não contaminarem com hepatite, não queimar o lábio, não compartilharem o cachimbo do uso de crack. E aí, quando a gente mostra isso para as pessoas, né? Olha, se quiser, a gente tem. Tem gente que fica bem indignada. Mas que isso, cara? Tu é da saúde, tu devia estar aqui me ajudando a parar de usar droga. E aí, tu vem me trazer um negócio para usar mais droga. Tu tá louca. E eu disse, José, vai entender. Essa lógica da abstinência que às vezes está no próprio usuário também, que é muito isso, né? E por isso que se investe tanto e cada vez mais, a gente fala muito em retrocesso, os governos têm cada vez mais investido em leito, né, de internação psiquiátrica e não fortalece desses outros serviços que trabalham com redução de danos, que é CAPS, consultório na rua, né? Esses outros espaços, em vez de, por exemplo, programas de rádio, né? Outros espaços de lazer, cultura e até de espiritualidade também, porque não, a gente estava brincando aqui com, né? Mas desde que seja, que cada um busque a sua espiritualidade, que não seja, né, uma maneira que tira a pessoa do território, isole ela em algum local que ela não tenha contato, né, com a rede dela, de amigos, de família, de seja lá o território onde ela fica. Gosto. E que seja imposto apenas uma religião, uma maneira que ela possa exercer a espiritualidade dela, né, da maneira que ela achar, né, que seja mais legítimo, né, e que fortaleça esses espaços de cultura, esses outros serviços que possam trabalhar com que a pessoa vá até, tenha acesso a esses trabalhos e possa voltar para o seu território também, né, que não isole a pessoa. Queria perguntar se tem algum deputado que fala sobre esse tema, abraça essa causa de redução de danos. Você tem algum projeto lá em Brasília sobre isso? Não sei. Tem um retro, que é o Osmar Terra, um que tem toda uma política de retrocesso, na verdade, né? De internação e tal, mas não sei dizer. Não sabemos, né? Bom, o Haddad é um que, por exemplo, lá em São Paulo, esse projeto de braços abertos, depois que entrou a gestão do Dória, acabou terminando com esse projeto, mas era um projeto muito bacana que trabalhava nessa perspectiva total de redução de danos. O pessoal da Cracolândia tinha acesso a espaços. Não é um deputado específico que faz isso. É um projeto, aqui esse projeto que a gente vota aí, por exemplo, por exemplo, do Haddad aí, ou do Lula antes, sei lá. É um projeto, não é o cara que vai resolver isso. Esse projeto aí todos os deputados que são, todos os políticos que são eleitos dentro desse projeto, eles têm, eles vão até lá para esse fim. Vão batalhar para poder ser aprovado lei de redução de danos. Mas não é fácil, porque os outros não têm esse projeto, então é bem o oposto. Como ouvimos na fala do Belchior, a redução de danos é tratar os desiguais de maneira diferente. É pensar na pessoa por trás do uso da substância, no ser humano, nos seus talentos, potencialidades. Vocês lembram de trabalhos, serviços que trabalham com a perspectiva de redução de danos? Como está esse modelo atualmente? Estamos sofrendo ameaças através de gestões e políticas públicas que não priorizam essa referência? Antes de São Leopoldo, eu ouvi uma coisa bem assim, ó. O governo é que nem feijão, só se vai na pressão. É verdade, por isso que a gente tem que se organizar, né? Vou pedir a música, então. Gal Costa, Vapor Barato. Acredito mais em você. Comi as calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis. Vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, honey. Preciso esquecê-la. Eu preciso. Ó, minha, minha, minha grande. Ó, minha pequena. Ó, minha grande obsessão. Ó, minha honey baby. Como ouvimos na fala do Belchior, a redução de danos é tratar os desiguais de maneira diferente. É pensar na pessoa por trás do uso da substância, no ser humano, nos seus talentos, potencialidades. Na fala de Maria Angélica, é colocada a questão de que a redução de danos é uma forma de lidar com a vulnerabilidade, direito de uso de uma substância e que o proibicionismo é reconhecimento público desta prática é uma forma das maiores dificuldades. A partir desse modelo, as análises e intervenções se dão considerando que as pessoas não são a priori vulneráveis, mas que podem estar em uma situação de vulnerabilidade. No entanto, o preconceito e o estigma associados ao usuário de drogas e também as ações de redução de danos decorrentes de uma cultura de combate às drogas caracterizam a dificuldade de institucionalização das práticas de redução de danos nos serviços públicos enquanto políticas públicas. Com uma omissão histórica da saúde pública, a atenção ao usuário de drogas foi relegada para a justiça, segurança pública e instituições religiosas, o que contribuiu para a disseminação de uma cultura que associa o uso de drogas à criminalidade, promovendo práticas e modelos de exclusão e separação do indivíduo da sociedade. Esta articulação entre poder psiquiátrico, direito penal e também a moral religiosa torna-se empecilho para a identificação do usuário de drogas como cidadão de direitos e sujeito político. Ao mesmo tempo, observamos a predominância da política de combate às drogas não respondendo de forma eficiente e efetiva aos problemas que podem decorrer desse fenômeno. Podemos inferir, de forma sucinta, que a violação dos direitos humanos entre usuários de drogas incide especialmente sobre aqueles que, em função de desigualdades sociais de várias naturezas e determinadas por pertencimentos a certa classe social, etnia ou gênero, orientação sexual e religiosa, e que, estigmatizados, obtêm menor acesso aos espaços de afirmação e garantia de seus direitos. E, infelizmente, o tempo já se estourou. Eu vou deixar o forte abraço da Rádio Web Ilê Mulher. E desejamos bom fim de tarde e até daqui 15 dias, se Deus nos permitir. Até mais. E, por último, Cazuza, Ideologia.